Essa daqui eu quero demonstrar todo o meu sentimento que eu tenho pelas pessoas que curtem as minhas músicas. Essa é pra vocês de coração. Ah, se eu pudesse, eu deixaria nesse mundo de tristeza um pouco mais de alegria. Pedirei a Deus, meu Pai, Ogum e Iemanjá, um pouco mais de força pra gente acabar com a miséria do povo mutilado na Angola. Tem guerra no Zaire, meu Deus, e agora? Eu não queria chorar, mas como eu posso me conter? Se não me agrada o que vi na TV, oh meu Deus, como andei errado. A rotina do mundo é guerra pra todo lado. São bombas nucleares destruindo a natureza, a Amazônia ferida e o Nordeste na pobreza. Deus nosso Pai, olhai por nós, ajudai nosso progresso a fim de subir até vós. Salve o povo de rua, o povo da favela, a África do Sul e o povo de Nelson Mandela. Ser esperto, abrir um pouco mais a mente, fazer a paz onde tiver boca quente. Tem gente fazendo uma verdadeira merda, matando o povo do movimento sem terra. A gente morre nas ruas de bala perdida. O povo já está cansado dessa droga, dessa vida. Oh meu Deus, tenha dó de mim, não deixe eu ser orgulhoso e tão errado assim. Compartilhar é o certo, é a solução de aliviar um pouco mais o sofrimento de outros irmãos. Eu não quero ver os manos sempre muito loucos, só lembrar do Senhor quando estiver no sufoco. Não quero ver os manos destruindo as famílias, não quero mais nenhuma treta de mãe e filha. Tem muita mensagem. vida vai ser bom. Eu sei, vai ser bom. Tem que acreditar. Sei que ainda vai ser bom. Eu sei, vai ser bom. Vai ser bom. Tenho que acreditar. Eu quero agradecer a toda a galera que veio aqui presente pro Balança Brasil prestigiar o nosso trabalho. Que o mais obrigado que eu tenho que dar é para toda essa galera aí embaixo mesmo, além de toda a equipe que trabalhou em cima disso. Meu muito obrigado de coração, certo, mano? Que Deus proteja todos vocês. Valeu, mano.